Eu cheguei atrasado na aula e tinha que escolher um grupo. Dos grupos que eu mais me identificava eram redes sociais. Falei com um grupo, disse que tinha 5 pessoas e se eu poderia entrar. Falei que eu gosto muito do tema e disseram tudo bem. Abri meu notebook e nas primeiras aulas tentei ajudar com divulgação de links e falei sobre o prêmio das redes sociais que teve no dia anterior. Ao acabar a aula, eu fiquei uma hora escrevendo um artigo, publiquei no blog com meu nome. Isso gerou um desentendimento, porque publiquei sem dizer que era do grupo. Outro tema da aula era sobre as manifestações e redes sociais. Era um tema que eu dominava muito, porque eu sou do movimento Occupy Brasil, Ocupa Salvador. No final da aula a gente conversou bastante, eu informei sobre o panorama das manifestações de 2010, da Primavera Árabe, ao 15M espanhol, até os movimentos em Salvador e no Brasil, até junho. Tentei criar um pad com vários links e artigos que eu li e eram referências boas para a construção do texto, ter um maior embasamento. Algo que parece foi ignorado e foi colocado de forma superficial aquilo que foi mais ou menos conversado em sala de aula, com alguns erros. Eu não interferi muito. Geralmente, quando eu manifestava para falar, diziam que não era para fazer texto sozinho e que era em grupo, mas geralmente era uma pessoa que escrevia e a outra corrigia. Outro tema bom que me interessava bastante era o tema de cybercultura, sobre redes sociais, né, interatividade. Estava acontecendo o TEDx Liberdade, eu passei algumas referências do Augusto de Franco, que tem a Escola das Redes, que tem ideias parecidas com Pierre Lévy e André Lemos, sobre essas questões de cybercultura. Ficou para uma pessoa fazer, e era época meio de feriadão, e acabou que até domingo não tinha nada feito. Falou que tinha feito uma parte e eu fiquei esperando para poder continuar o texto. Eu tinha muito material pronto. Novamente não teve essa construção coletiva e ficou sem o texto. E parece que teve alguns problemas de publicar pro celular e o texto não aparecer no blog. Eu sugeria que a gente criasse num Google Docs de forma colaborativa, onde todos pudessem escrever e, geralmente, quem tivesse computador que poderia estar publicando e evitar esses problemas técnicos. Outro tema que não desenvolveu foi internet, redes e sociabilidade. Eu tinha feito uma discussão um dia anterior sobre alguns aplicativos para analisar as redes, como o Immersion, que ele analisa as suas redes sociais dentro do seu e-mail, do Gmail, no Google, e mostra as pessoas que você mais conversa, tipo seu orientador, uma namorada, sua família. Tem outros que analisam o Facebook. O Google também, ele tem todo o seu histórico, um Google Dashboard. E também tem interessante o material sobre o filtro bolha, que parece que eu tinha passado na aula no início, mas eu não tinha visto. sobre as pessoas só visualizarem aquilo que elas curtem e não tem a outra visão sobre coisas que elas não concordam e acabam não sabendo coisas que estão acontecendo. Por exemplo, se você não vê nada sobre as revoltas, você só vê Xuxa, brincadeiras e vice-versa. Sobre as minhas propostas de tornar a aula mais interessante, como eu cheguei no final, no metade, eu senti a necessidade de dialogar com os outros grupos, porque tinha muita coisa interessante sendo publicada e achava que isso deveria ser mais visto. Então eu propus criar uma página no Facebook onde pudesse divulgar uma imagem com um texto, um link, para as pessoas verem os blogs e entender, né, que a aula de comunicação e tecnologia não é só produção de conteúdo. A gente precisa interagir com os outros, comentando, ajudando nos artigos. Se a gente ficar só buscando as informações no Google, copiando e colando e dizendo que está fazendo uma comunicação, não é bem isso. Eu sempre acreditei mais na interatividade. E o verdadeiro conceito de rede social não é só você produzir e receber um curtir e nota 10. Então eu conversei com a Lara, ela deu um apoio, o André Lemos também, mas não sei se a turma, ou não sei se as pessoas teriam tempo para isso, mas eu falei que eu teria. Outra questão que eu queria propor era ter oficinas mais criativas, não ficar só na questão teórica. A gente pudesse ter apresentações de palestras, oficinas, computadores. Eu fiz uma proposta com o diretor do meu curso, Messias, para a gente fazer uma oficina sobre as redes sociais, que a gente pudesse apresentar as várias plataformas, como o WordPress, Nosfero, o Lore Agora, o Elg Lore. Porque a gente vai criar um portal lá do IAC e também um trabalho com um pontão de cultura digital, economia criativa, hackspace, etc. Essa nem sei como responder. Me acusaram de querer ficar chamando a atenção do professor André Lemos, que eu não estava preocupado em conversar com um grupo, sendo que eu estava sendo ignorado e só uma pessoa conversava comigo, Natália. Mas o professor é uma pessoa que eu respeito muito, que tem muitos anos que eu acompanho coisas dele, artigos sobre cybercultura. Eu conheci um texto que escreveram sobre o conceito de cyberflanery, que era um conceito que vem de Baudelaire, do cara que caminha pelas ruas e observa os acontecimentos, e também meio que um dandy, né, escrevendo sobre e vivendo aquilo. E eu sempre fui um participante ativo da internet desde que ela começou em 94, 95, e mais forte em 98, 99, 2000. E é isso, eu entrei na aula porque eu tenho esse interesse em conhecer essas pessoas, ver os grupos de pesquisa, tentar participar de algo. Infelizmente eu não pude conhecer porque eu tenho aula na sexta e o grupo de pesquisa dele é na sexta, de manhã. Queria ver se eu conseguia construir também um projeto do Hackerspace na Facom, talvez com foco em cinema, mídias locativas, edição com software livre, câmera open hardware. É isso, estou cheio de ideias e querendo fazer coisas. Vou tentar trabalhar no Cinefacon para mexer com essa coisa de produção e exibição de audiovisual e Cine Debate. E tentar também juntar os cursos de arte e tecnologia e fazer ações na Praça das Artes. Teve até uma reunião agora com os cursos, os ideais iniciais, com a PROAI, para fazer umas ações em julho. É isso. Tem muita potência na universidade. Acho que as pessoas não aproveitam isso.